Terra Nativa. A Deus nada é impossível. Vem curtir, vem ouvir, vem com a nossa. Identificando, você sintoniza Rádio Terra Nativa, frequência M digital, açaí, ZYJ 268, AM 1360 kHz, Cornélio Procópio, ZYJ 261, AM 810 kHz. Na internet, acesse o site www.radioterranativa.com.br. No celular, é só baixar o aplicativo Rádio Terra Nativa na Google Play. Pelo WhatsApp, mande áudio e mensagem para 991184890 ou 3132-0810. Rádio Terra Nativa, AM Digital, Açaí, 1360 kHz. Cornélio Procópio, AM 810. Emissoras do Grupo Vrena de Comunicação e Direção-Geral Edmar Santos. Rádio Terra Nativa AM, a gigante do norte do Paraná. Juntos na melhor sintonia, todo dia na sua companhia. 7 horas. Versalhes, turismo e viagens. Realize os seus sonhos com a Versalhes Turismo. Emprego garantido no Japão. Viagens nacionais e internacionais. Melhores pacotes de viagens aéreos e terrestres. Vendas de passagens nacionais e internacionais. Viaje com toda a segurança e tranquilidade. Fale com a Helena Kazuma. DDD 43-3262-2250. E o WhatsApp 99873-6131. Rua Getúlio Vargas, 649. Açaí, Paraná. Versalhes Turismo. Tradição em viajar. O tempo passa, mas a saudade permanece viva em nossos corações. A Deus nada é impossível.